Sabe aquele bar que você me levava no fim de semana? Sentava distante, nem queria conversar. Eu queria te contar. Depois que me traiu, seu amigo garçom me ouviu, ainda quis me acompanhar. Ele não fechou a conta e pegou uma cerveja, me deu um beijo no rosto e ainda me chamou de princesa. Baixou as portas, me jogou naquela mesa e fizemos amor com um gostinho de cerveja. E lembrei da sua cama, que não existia mais a gente, enquanto seu amigo garçom me amou bem ali no final do expediente. Baixou as portas, me jogou naquela mesa e fizemos amor com um gostinho de cerveja. E lembrei da sua cama, que não existia mais a gente, enquanto seu amigo garçom me amou bem ali no final do expediente. Pegou uma cerveja, me deu um beijo no rosto, ainda me chamou de princesa. Baixou as portas, me jogou naquela mesa e fizemos amor com um gostinho de cerveja. Me lembrei da sua cama, que não existia mais a gente, enquanto seu amigo me amou bem ali no final do expediente. Baixou as portas, me jogou naquela mesa e fizemos amor com um gostinho de cerveja. E lembrei da sua cama, que não existia mais a gente, enquanto seu amigo garçom me amou.